Latam 3601 com 182 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando com o fim de troca. Latam 3601, está autorizado o táxi via partiu. Uno, táxi Índia, no ponto espera da pista no 0, chame torre 1-8-3995, ajuste altímetro no 0-8. Ajuste 1-0-8, autorizado o táxi via partiu Uno. No ponto espera da 10, torre 1895, é o Tandre 601. Salvador, está mais Hotel Yankee, polícia, aguardando autorização para ingresso ao pátio 1. Mike, Hotel Yankee está autorizado ao fim do reporte, por gentileza. Reportaremos, muito obrigado. Gol 1161, chame o centro Recife frequência 1251 ao TR 13395. 251-3395, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, eu vou X-Ray, a remota 12, solicitando autorização de reboque para o espaço principal, posição número 8. X-Ray Índia, estou autorizado, início do reboque, sucedido do pátio 3, apontando para ingresso, pátio 1. X-Ray Índia, bota na remota 12. Gente, remoto no 2, está autorizado, da remota 12 para a posição 08, reportando ao término. 1361, está autorizado a alinhar e decolar pista no zero, o vento no 30 graus, 05 nós. Autorizado a alinhar e decolar, solo zero, na 3601. Gente, Michael Taliante, bom dia. São 3601, decolado 45, chama controle 1208. Controle 1208, São 3601. Controle Salvador, São 3601. Tá, 3601, contato radar, suba para nível de voo 360 via saída da EL. Subindo para o 360 via da EL, da 3601. muito bom dia, o Alpha X-Ray Hotel Azul, solicitando aí autorização do reboque Pátio 3, disposição 5 Lima, para o Pátio 1. Hotel do Pátio 3, para qual posição, Pátio Principal? Posição 3. Bem, então Alpha X-Ray Hotel quer reboque do Pátio 3 para o Portão 3 do Pátio Principal, é isso? Afirmo. Livre, autorizado, chame o término, mantendo a escura constante, Alpha X-Ray Hotel. Ok, obrigado. Vai chamar o centro Recife, 1251, alterno 3395, 3601. Paulo Salvador, é Oceanair 6251. 6251, Oceanair, você. Poderíamos adiantar a saída prevista para Guarulhos? Guarulhos provavelmente aproximou 1-0 da El Transição Mótiva. 6251. Afirmativo, obrigado. Tá, já estamos no seu escuta, a hora que estiver próximo aí do horário do plano. Gente, poderia confirmar qual é o horário do plano? Ah, tá. É o 6251, Guarulhos, 7h30, decolagem. Opa, em aproximadamente 6 minutos eu vou ter o seu plano na minha tela. Ah, tá ok, obrigada. Paulo, Azul Alfa, foi hotel? O Fatio Hotel ainda não terminou o reboque, confirme? Não, iniciando aqui o ingresso ao Pationa, ok? Paciente, chame o termo do reboque ao Fatio Hotel. Ok, Air 6251, o Salvador. Na escuta, prossiga, 6251. 6251, pronto para cópia? Afirmo. Oceanair 6251, autorizado para Serra Bravo, Golfo Meio, via Brasil 1-0 até Tango Bravo Eco, nível de voo 360, pista em 1-0, primeira curva à direita, saída da L, transição Mótiva, controle 1-20.8. transponder 5534, Oceania 6251. Oceania 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, autorizado Luno 0, atenção, o Bravo Eco. Decola da Uno 0, curva direita após, saída da EL, transmissão Motiva, controle 208, transponder 5534, Oceania 6251. Procedimento correto, Oceania 6251, no chame pronto para o push back acionamento. Camarada, obrigado. Alô, Azul X-Way Hotel, informando aí o técnico do reboque, tá? Pationa. Obrigado, Zé, obrigado, bom dia. Tô sentado. Alô, Salvador, Chinelo 6251, na posição 5, pushback, acionamento. Por gentileza, o Xenê 6251, no puxa, acionamento no 5? Afirmativo. Livre, chame táxi, o Xenê 6251 no 5. Deus, estou back, chamada para o táxi 62. Bom dia, o Rio 9649, centro da informação Delta. 050, via chegada Mari. 050, autorizado, via Mari, 9649. Rio 9649, vou direto em TAP. Direto em TAP, Rio 9649. Alô, Salvador, acho Alternar meia 25 no para o saco, 148 no bordo, autonomia 5 horas, alterna galinha. Leão 148, 5 horas copiado, Xanem 251, no táxi aprovado, pátio Índia, ponto de espera pistola 0, ajuste no 018, ponto de espera quando pronto, chame torre 18, decimal 95, Xanem 251, tenha um bom voo. Autorizado táxi de frente, a ponto de espera da 10, ponto de espera 295, ajuste 18, 5. Salvador, 3171, bom dia, guarde cópia, Guarulhos, eu tenho 320 aprovado, provável subida da Euler da Morte. Estimativo da Euler da Morte, eu poderia recoordenar nível 300, por gentileza? A mensagem foi intercontada para o Rio 9649. 9649, desce para 2000 pés, o ajuste 10018, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. Seguinte, 2000, livre sinal ILS, acusaria estabilizado, 9649. M251 autorizado alinhar e decolar, questão 0, vento 1 no 40 graus, 05 nós. Autorizado alinhar e decolar, 0, 62. Prossiga. 3171 autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, via Perzuluno 0, Zetango Bravo Eco, nível de voo 320. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120 decimal 8, transponder 5554, TAM 3171. TAM 3171, autorizado 320 para o Zulu 10, Taubaté, decola da 10 por direita da EL, Motiva, 1208, 5554. O 3171 solicita mudança de nível 300, a gente não tem condição de subir para o 320. Senhor, vou checar com o centro, senhor. Somente agora a saída da EL, transição Motiva. Saída da EL, transição Motiva, da 3171. Correto, aguarde confirmação do centro com mudança do para o 300. Aguardando a 3171. Oxinema 251, decolado aos 33, chame agora o controle Salvador em 120 decimal 8, bom voo. 08, boa noite, Oxinema 251. Salvador, Oxinema 251. 251, contato radar, topado 360, após 2 mil pés, voo de 10 leda. Topado 360, após 2 mil leda, 625. 31171 reautorizado, nível de voo 300. Continua a mesma autorização. Transponder 5554, continua, senhor. Afirmativo, 31171, reautorizado, nível 300 como nível final. Transponder 5554, chamando para o push no portão 06. Certo.